Thank you. sempre quando eu tô gravando, ele faz o BPM ali. Ele faz no tempo o BPM. Como é que eu faço esse metrônomo aqui do Renin Jean aqui que ele fique no tempo?